Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Eu! E estamos aqui hoje, somos os Catadores de Relíquias. E estamos aqui hoje para fazer um Jukebox. O último acho que foi feito com Wesley ainda. Faz muito tempo atrás. Que acho que a ideia de rock. O tema era rock ainda. E hoje vai ser K-pop. Eu não pensava que ia fazer alguma coisa desse naipe, mas vou fazer. Música pop coreana. Que maneiro, vou mostrar que é Coreia, não é só o Psy mesmo. Sim, e tem muita coisa. Foi pra fazer a escolha das músicas, tem muita coisa, muita banda, muita gente. Eles têm a mania de ter uma multidão como banda e tipo duas pessoas pra assistir, só pode. Meio absurdo. É, show deles só mesmo. Só vai o grupo. Lotado, do grupo. Vai na balada, tipo, 20, 50 pessoas, beleza, tipo, 25 é a banda, 25 é a tipo, é muita gente nos grupos. Mas e você, pessoal, como tá? Vamos falar alguma coisinha antes da gente ir pros recados? Como você tá? A vida, como vai? Tô bem, com dor de dente, mas tô bem. Delícia, cara, essa é a parte boa do catador. Cagando, errado, caramba. Mas eu tô animado, tá um calor do caralho, e tu? Sim, alguém ligou o forno lá em cima e falou, deixa assando esse pão aqui. Esqueceu. Sim, esqueceu o pão assando. Mas sabe o que a gente deve fazer agora? Crocante. Tá ficando delícia. Uhul. Sabe o que a gente deve fazer agora? O quê? A gente vai para nossos recados, minha. Recados. A gente não tá tão animado assim, porque a gente tá meio assim, tá da hora. Vai ser um programa que vai sair no carnaval, cara. Tá um pouco. E não vai ser nada a ver com o carnaval, vai ser bom. É lógico, qualquer bom. Coisa que não a gente não vai, a gente vai contra a onda, contra a modinha. Olha que bonito. Sexta-feira de carnaval. É sexta-feira começa, né? Sexta-feira começa. Bonito. Sexta-feira de carnaval a gente já começa assim. Abalando com música coreana, menininhas bonitinhas e caras afeminados. Isso aí. Caras afeminados. Detalhe, gente. Se vocês forem ver os clipes depois, não é a mesma pessoa. Não vai na minha, que eu achei que o clipe inteiro eu assisti. Eu achei que era a mesma pessoa, só que contra a rua. Então, bora para os nossos recados. Recados. Manda bem, por favor. Recados. Manda um beijo pra mamãe. Buenos dias, buenas tardes, nesse domingo que estamos, que não é domingo que vai sair o podcast, mas estamos no domingo aqui gravando nossos recados. Pra quem não entendeu nada, eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... O Thiago Alves da Silva, o cara que sempre aparece nos podcasts aí. E... Eu. Minha personalidade esquizofrênica, é isso? Eu. Mas estamos aqui para recados, você tem um recado pra dar? Depois eu passo um recado pro último, porque eu sou um cara legal. Eu tenho recado, tenho bastante recado. Eu tenho? Você tem recado? Não tenho. Nem mandar um abraço pra pai, mamãe, titia, titio, cachorro. Mamãe. Mande um beijo pra alguém. Beijo pra minha família, beijo pra o pessoal que me apoia aí nessa caminhada. E tamo na luta aí. Só pra sua família? Pra sempre. Ah, só pra família mesmo, porque não tem mais ninguém importante, não. Isso foi muita coisa de futebol. Então, um abraço, então, galera, todo mundo que apoia na minha carreira e o professor, ele é um cara muito bom tal, assim. E tal. Tamo aí pra conquistar a vitória, é isso aí. Conseguimos 2 pontos, né? E a gente vai seguindo, o professor tá falando aí que o time jogou muito bem essa partida, mas próxima partida é procurar melhorar, né? Mas é isso aí. Eu tô cansado. Depois dessa declaração futebolística. Futebol. Bate. Bate. Então, vamos lá. Futebol. Vamos passar os recados aqui rapidinho. O primeiro recado, que nem um recado, eu vou primeiro agradecer mesmo. Porque não é recado, só no lugar errado, então você desce. Calma, o recado vem depois, mas acho que é importante a gente agradecer, porque a nossa feira de livro tá acontecendo na Galileu todos os domingos. Inclusive, estamos voltando de lá agora, não estamos? Estamos. Vejam o vídeo, vejam como eu não tenho foco. Então, eu queria primeiro agradecer a quem tá colaborando com a gente. O pessoal que passou por lá hoje, deixou livro. Pegou livro. Foi lá, foi incrível. O contato que a gente tá tendo com o público tá sendo maravilhoso. E é bonito de ver, principalmente as crianças. Eu não imaginava. Quer passar um busão agora? Mas eu não esperava ter tanto interesse por parte das crianças. Então eu queria dizer que tá sendo bem legal e falar pros pais, é bem bacana isso. Então continue incentivando seus filhos a ler, porque eles têm bastante interesse, né? Mas então, agradecer aqui, meu Deus, tá difícil hoje, a Seixonayê, porque a gente tá guardando os livros lá, né? Não, sim, é sede, é a sede da Seishinoye. Ela tá guardando os livros do que a gente adquiriu ou que a gente tem no dia e tá dando um espaço pra gente, e a gente também tá ajudando pra eles. É recíproco, muito obrigado, valeu mesmo. É, muito obrigada mesmo por emprestar um espacinho lá pra gente, é muito legal da parte deles e bacana. Então agradecer a sede de tudo da Seishinoye do Brasil. E o outro é um recado mesmo, que é pra falar do livro Sete Epifanias, da Tatiana Domingues, nossa amiga, que o livro dela agora tá disponível no Clube dos Autores como e-book. Chama Sete Epifanias, Contos Extraordinários. Tá por R$9,50 o e-book. Acho legal o pessoal ir lá no Clube dos Autores, procurar o livro e ler, porque ela é uma excelente autora, não é porque amiga, não, é porque o conteúdo é bom. Então deixa um recadinho pro pessoal pra ir lá no Clube dos Autores e procurar. Sete Epifanias, Contos Extraordinários, da Tatiana Domingues. Beleza! Agora tem os meus recadinhos, são coisas raras, coisas lindas, maravilhosas, porque eu sou o dono da bagaça. O que acontece? Faz sentido, né? Então, o que acontece? Povo, primeira coisa, tem vídeo no canal novo, tá? Uhul! Tem vídeo no canal! Vídeo! É. Quando isso aqui sair, já faz 2 semanas que tá lá. Então vamos ver, pelo amor de Deus. Vamos ver como eu não tenho foco. Sim, o fato de eu não ter foco é o que faz o vídeo acontecer. Incomoda o povo. Incomoda as pessoas. Isso é legal. Eu adoro isso. Porque eu sou assim, eu realmente estou conversando com você. Tá acostumado com o podcast? Não vai ligar pra falta de foco. Então, você tá lá já, tipo, mano, quer conversa de culinária e putaria no segundo seguinte? Fala, véi, é foco, não tem foco. A gente não comprou isso, nossa ficha na vida, entendeu? Mas vai lá, Catadores e Relíquias no YouTube, no Facebook também, excelente. Bicho Distante, no Facebook, no YouTube também está lá. Sim, estamos lá, E-mail do Bicho Distante, por favor. É bichodistante@gmail.com. E o e-mail do Catadores? É e-mail catadoresderelíquias.com. Somos parceiros, estamos em parceria. Ela acertou. Isso é uma bênção já. Só uma vez, domingo é uma benção. Outra coisa, nosso querido amigo César Minelli, cara bom, cara legal, só, cover de Jesus, ele acabou o catarse do As Finas do Cacique. Só que ele não tá liberado nem nada. Ele vai refazer parte do jogo, vai reformular parte do jogo e vai ter um novo catarse. E ele vai ter novas informações com o decorrer do tempo, já deve ter acabado o catarse dele. E ele vai ter uma reformulação e vai ser aberto um novo catarse. Por motivos e motivos, ele achou melhor modificar um pouco a ideia do jogo, modificar alguma coisinha de mecânica, e falou, não vou entregar um produto mal estruturado. Ele viu que tinha algumas falhas aqui e ali e colocou. O legal é que ele ouviu as críticas do povo, então ele tá mudando principalmente pra agradar ao... Não é o cara que vai estar fazendo por dinheiro e não, vou fazer porque eu quero ganhar, vou jogar isso aqui mesmo, blá, blá. Não, ele não ouviu críticas das pessoas, pensou sobre elas e foi mudar. Então por isso, logo a gente vai ter as Finas do Cacique 2.0 aí. Quando tiver, a gente vai anunciar aqui. Chega lá, contribui. É Brasil fazendo uma coisa diferente, cara. Beleza. Beleza. Mais alguma coisinha? Não, acho que por hoje é só. Eu acho. Tem alguma coisinha que você quer falar, Tio? Não. Nossa. Então é isso, nós. Acho que não. Vocês vão comer o que agora? Eu posso falar, acho que eu posso, né? Meu canal no YouTube, ele vai. Eu vou começar a fazer vídeos também. Aí. Coisas do Thiago. O nome do canal. Porque eu não tinha imaginação pra colocar coisa melhor, né? Eu coloquei coisas do Thiago. É mais simples. E porque também ele não tem um foco, assim como no Catadores. Porque assim, ele vai ser um pouco de tudo. Vai ter vlog, vai ter gameplay, essas coisas, entendeu? Aí se vocês quiserem dar uma passada lá, daqui a pouco vai ter. Daqui a pouco aí, tipo, quando vocês verem, vai ter vídeo lá. Aí quando eu postar, eu aviso um podcast recente. Vai ter link no post do canal, Thiago. Vai ter link no post do canal do Bicho de Sand, vai ter link no canal do canal do Catadores, do canal do canal do canal, isso aí. Bota o link do e-book também? Bota o link do e-book também, é isso aí. E, cara, vocês vão comer o que agora? Domingo, pá? Eu acho que ainda tem lasanha de brócolis na minha casa, mas sinceramente não sei. Eu não sei também o que eu vou comer. Ele vai comer na minha casa. Olha só. Rapidinho, essa semana o blog. Finalmente, essa semana, o Bicho de Sand entra com o blog. Aí, a comemoração dos passarinhos tá linda. Uhul. É papagaio! Uhul! Isso mesmo, todo apoio, tá vendo essa fervorosidade dos bichinhos, cara? Porque eles estão sabendo que o Bicho Distante agora vai ter o vlog! Essa seria a hora de encerrar? Seria a hora dos maritacas serem extintas, saca? Não, fala assim, eu gosto de maritacas, elas colaboraram, elas estão felizes. É passarinho, é papagaio, é maritaca! Ninguém sabe que Pidgey é. Papagaio. Eles foram evoluindo, é tipo Pidgeotto. Pidgey. Mas então é isso aí, aguardem que logo mais, essa semana já tá no ar. Beleza, então. Bom domingo pra nós aqui, bom podcast pra vocês, que tem umas musiquinhas muito maneiras, muito interessantes. As musiquinhas. Muito da hora. É, isso aqui é o podcast de jukebox de K-pop, cara. Imagine onde foi buscar os negócios. Nossa. Na Coreia, mas da hora pra caramba. Então fica aí. E as músicas que eu tenho aí? Põe de fundo essa da que eu não, tenho aqui no carro. Não, o nosso fundo dos recados já tá garantido. Por quê? Tá, cara. Foi bonito. É um ritmo Paranauê, Paraná. Puta, delícia, cara. Ah, é? Com isso damos tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Ai, caramba. Falou. Falou. Lady, la la la, 마음을 열어라, 머리를 비워라, 불을 지펴라, Lady, la la la. 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여 느낌대로 가 Alright 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 저 위로 날뛰고 싶어 oh. 나나나나나나나나 Wow, fantastic baby Dance Oh, can't taste the gas. One laugh to give me what I cried. You gotta nap, go to the wash, that we're trying. She ain't taste the mac, you don't get the fly. She ain't quite open, it's your one eye. Can't got nothing like you, just got a real move. Yeah, the girl, I'm gonna get with you. Aqui nosso primeiro bloco de músicas. Ah, é, tipo, no, como eu falei no começo, não são afeminados, são. Como chama quando é? Andrógenos. São afeminados e também são masculinizados, tá tudo junto, tudo misturado, tá meio estranho. Andrógenos são legais, Boy George é andrógeno. Boy George é. Boy quem? Boy George. Boy George? É. Sério? É, Boy George, né? Como... Garoto George. Então é um garoto, não é uma garota. Garota George. Boy George. Mas estou voltando aqui, nós tivemos Girls' Generation com Lionheart, Big Bang, Fantastic Baby, e acabamos com 2 PM, 2 AM, no One Day. One Day! One Day! Que é bem maneiro, são três músicas bem maneiras, e só falando, Girls' Generation é muito fofo. É, é incrível, cara, como as meninas conseguem ser fofas. Quem puder, assiste o clipe do Lionheart. O leão mais tosco da história. O Lion Man fica orgulhoso daquilo, cara. Uma dó de voador sem dinheiro. Cara, é muito tosco. É absurdo. Essas vezes são todas lindas, bonitas, tudo bem produzido. As músicas estão. As músicas, desculpa. As roupas estão lá, o cenário tá lá. O cabelo é maneiro. E o leão. A porra de um cara que tem um leão, velho. Eu não vou cortar nem essa porra. Porra de leão, zoado. Tá lá. Não dei spoiler. Assistam o clipe. Ele tá nos 15 segundos iniciais já. Você já vê o nível do negócio. E daí tem um contraste. De contraste tem as menininhas bonitinhas. Fato. Então. Segundo bloco? Segundo bloco, bora? É, bora segundo bloco. Toca a música aí, DJ. Sabe o som, DJ? Mas ela tá aqui? Não, ele só tá falando por homenagem a ela. Ah, tá. Ei, beleza. Tá bom, vai lá, amiguinho, vai lá. show me your love now. Hey, Mr. Joker, 왜 나 흔들어? 내 애한 네 눈빛이 더 끌려. Hey, Mr. 말 가지고 놀지 마. 꺼꺼꺼 아이 눈만 뜨면 네 생각 전화기 나 사실 너 하나밖에 안 보여 맘에 내가 자리 잡았는지 내게 말해줘 주변 사람들은 말은 내가 너무 자극해 세상에 그런 사람 어디 힘들이냐고 그걸 몰라 그녀 몰라 시기하며 하는 말 내가 부럽다면 그건 그대 들이치는 거 Sorry sorry sorry sorry 내가 내가 내가 먼저 내게 내게 내게 빠져 빠져 빠져 버려 baby Shorty shorty shorty shorty 눈이 부셔 부셔 부셔 숨이 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 aqui novamente, mais uma vez, outra vez, novamente, novamente, do nosso segundo bloco de música de K-pop. Bom, vou falar de um jeito, eu não sei como é que se pronuncia a banda, mas eu vou tentar. Ela não sabe, por favor. Eu não sei como é que se pronuncia, então se vocês souberem, depois vocês me corrijam. Mas é Dao Shabet com Joker, novamente as meninas fofas do Girl Generations com Gi. E Super Junior, não Sandy Junior. Super Junior com Sorry Sorry. Esse foi o nosso segundo bloco. Gente, como é que será que se fala Dao Shabet? Então, tem muita pronúncia, tem muitos símbolos nos nomes até. Até às vezes você procurar no YouTube alguma coisa, se às vezes ele não acha que tem um símbolo entre as palavras do nome da música. É bem. Eles usam muitos símbolozinhos pra mudar como vai ser o nome da música. Tipo. Oh Boy, que vai ser a última, provavelmente, dando spoiler, vai ser a última música, yeah! Ela tem dois símbolos que eu esqueci como se chama, tipo, passou um colchete pra dizer que aquela música é Oh Boy. Se colocar um Oh Boy sem aquele, é outra coisa. Entendi. É bem interessante isso. Eles meio que estilizam com símbolos o próprio nome da música. É, esse povo tem bastante coisa da hora. Sim. E a gente tá aqui olhando no caroto, vamos no terceiro bloco? Tá ficando melhor, né? Tá com a moeda aqui, pelo amor de Deus. Terceiro bloco. Então, bora! Bora lá! Tutu! Tutu? Sério? Tutu! Tutu lembra de aquela roupinha de bailarina, cara. Lembro de tudo. Tutu? Sério? Feijão. Ah, tá. Foca na música. Beleza, bora! Adeus, vamos lá! 황홀한 듯 안 대취해 Oh, she won't 질식된 후에 정률 그리고 한숨 헐렁헐렁 독한 약 같아 내겐 헤어나올 수 없는 데스티니 피는 뜨거워지지 yeah. 마침내 모두 지배해 너만 그리고 그린 나 서둘 코너 닥쳐 날 붙잡고 말해줘 사랑은 병좀 덮어버려 시간이 지날수록 통제는 힘들어져 점점 깊숙이 빠져간다 에어 Too much 너냐 Your love 이건 overdose Too much 너야 Your love 이건 overdose 멈추지만 너무 좋아 can't stop Hey doctor 지금 이대로 되진 않아 주체할 수 없는 이 feeling 속에 너가 내려가나 이 느낌 없이는 죽은 거나 마찬가지야 내가 사는 이유 난 너랑 달콤함에 중독 Someone call the doctor Someone call the doctor 난 그녀가 필요해 하루도 난 버틸 수 없어 버티지 못해 벗어나고 싶지 않은 hey. 천국 같은 너 긴긴 잃어 Voltamos aqui, Catadores Remix Radio! Voltamos aqui em nosso terceiro bloco com Yuna, Bubble Pop, Boa, Number One e XOK, Overdose. Foi tipo aqueles narradores de rádio mesmo, né, cara? Foi muito rapidinho e já pá, pá, eu estraguei tudo falando isso depois. Eu já caguei tudo. É boa mesmo? Boa, Yuna. É, o nome dela seria Kwon Boa. É boa. Kwon, tipo K-W-O-N, espaço, B-O, espaço, A-H. É que é no artístico foi B maiúsculo ou minúsculo A maiúsculo. E ela fez até filme, tipo, ela tem carreira, tipo, Japão, China, na própria Coreia, tipo, é uma carreira bem extensa, com muita coisa. Nossa. Ela, tipo, você tem a Xuxa, que é a rainha do baixinho, vamos colocar assim, pra gente, ela, tipo, seria a rainha do K-pop, seria ela, mas, tipo, é bem vista, bem conhecida. Essa carreira é muito boa. Nossa. Nossa senhora, mano. Gente, a gente vai pro último bloco, foi dessa. Bora lá. Eu não aguento mais. Sério não. Eu quase pedi demissão agora. Na boa. Eu não vou. Na nem... boa? Não. Nossa senhora. Bora lá, DJ. Último bloco. É com fé. Open Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일.지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Whoa, whoa, 준비와 okay, time to learn a lesson now. Esse foi mais curto, com duas musiquinhas. Asa de águia. É. Vocês com banana. Chiclete. Opa. Que tem a ver com K-pop no WhatsApp. Porque é carnaval, né? Tem que ter alguma coisa carnavalesca. Tipo, quer sair papai, né? Então, nós voltamos aqui. Todo mundo sabe qual foi a penúltima música aí. E foi do Psy, Gangstyle. E a última música, você já deu spoiler antes, é do AOA, OA, Angels of... Ace of Angels. Ace of Angels. Um grupo de menininhas também, pode achar. Menininhas com o Pascal, mas com a música All Boy, que tem os conchetes, crases, símbolos. Que já do mal que ninguém conhece direito. Sim. Só que eu sou bem... o clipe é bem legal também. O clipe é bem legal. Eu não vi o clipe dessa. Eu queria ter visto. Eu vi alguma só do clipe. Então é rapidinho, só pra curiosidade do momento, porque nós aqui nós temos que dar informação. É pra encher linguiça. É só pra encher linguiça mesmo. Que o Gangstyle, ele foi o primeiro vídeo a ter 2 bilhões de visualizações em 3 de dezembro de 2014. O vídeo superou 2.147.483.647. Ah, sei lá, eu acho que eu falei tudo errado, mas é isso aí. Depois vocês procurem na... Procurei saber também, vai que eu tô falando besteira. E é legal falar que ele é considerado rapper, apesar de ele estar em K-pop, né? Ele é considerado rapper. É um rapper. Ele é um rapper. Tocando rapper. E agora fala da moça que participou do clipe. A Yuna, porque ele tocou também lá pro começo do podcast. Ela participa desse clipe. Ela faz uma ou duas dancinhas com ele, dançando com ele. E quem é fã, tipo, na hora repara: ah, é a Yuna, é a Yuna. Yuna, porque é H-Y-U-N-A. Caso a pronúncia esteja errada, não me xingue, só corrija, por favor. Isso, entendeu? Lembrando que nós aqui estamos falando, mas a gente não tem. Nós estamos testando nosso coreano, nórdico aqui. É do norte, lá não tem coisa. Né? É do norte, tem nada, nosso coreano sulista, mais fácil. Então. E agora o que vamos falar? Não, o Coreia do Norte tem. O Coreia do Norte, o cara ditador que eu não sei o nome, quem é o. É tipo os adultos do Snoop falando Mom, é tipo esse o nome do cara. Que ele fez uma banda com mulheres, só que as músicas que elas cantam são vangloriando ele. Então todas as músicas que elas fazem enaltecem a vida, obra e o que ele é. Esse cara tem problemas, gente. É da Coreia do Norte. Esse é o cara que eu... O Shin Chao-Chon, que eu não sei o nome. Eu juro pra vocês, eu sou muito ruim com nomes. Até pior que... Com nome brasileiro eu sou ruim, imagina com nome coreano. Mas uma pessoa que não é tão legal assim. É legal porque elas conseguem tocar. Elas conseguem cantar, tocar, tipo, mas só que é a música que eu nem quero. Né? Que problema. Querer o dono de tudo. É uma pena. Mas não vai ficar assim, não. O quê? Carnaval. Carnaval. Você tá bêbado, você nem vai pensar nisso aí agora. Né? Gente, tem que dar um aviso antes de acabar o podcast sobre o negócio da... Já contei, força. Da feirinha força, de livros no final de semana. Fala. Que não é certeza que tenha, porque o aviso vai antes. Então não é certeza que tenha. A gente deixa daí um aviso se vai ter, confirmando, na página dos catadores, porque pode ser que não tenha. Isso aí. Então, ó, na sexta, no sábado, vão lá na página dos catadores e vão ver se vai ter a feirinha nossa de livro ou não. Porque a gente não sabe. É importante lembrar, tô com isso na cabeça. Vamos lá, cadê vocês? Lá com os livros, a gente foi. Sabe que não tem nem. Eu nem tava, na verdade, mas tudo bem. Eu falo que eu tô agora. Eu estou com isso na cabeça. Isso é um recado importante. Fiquem de olho pela página do Catadores e curtam também. Isso aí, curtam as páginas do Catadores. Vocês podem chegar até nós também, xingar-nos e falar coisas bonitas e mandar... indicar mais músicas e falar todos os erros de pronúncia coreana, sul-coreana, pelo nosso e-mail, que é catadoresderemiques@gmail.com. Lembrando que o e-mail está no nome do e-mail. É emailcatadoresderemiques@gmail.com. Por que você fez um e-mail tão idiota como esse? Porque eu quero. Perdona, eu não mando. Porque eu já fiz 5 e os nomes que poderiam ser usados melhores do que esse já foram usados e eu esqueci a senha. Você tem que ter contato pra ter conseguido. Já coloquei, já perdi. Ok. É, então, né? Não vamos mais questionar nada. Sim, é triste, mas é uma pena. Mas então vamos lá, então, bom carnaval pra vocês. Bebam muito. Porque carnaval vale a carne. Então se divirtam como vocês entenderem. Sim, quem gosta de sair, sai. Quem gosta de ver escola de samba, vai ver escola de samba. Quem gosta de ficar em casa, pega um bom livro e vai ler. Vai assistir suas séries, vai jogar um bom jogo. Vai fazer coisa de adulto. É, vai fazer buco buco. Vai pedir copo de suco. Tá aí uma música boa pro final, hein? Eu acho justo. É bem justo. Só pegar essa música agora, que eu vou pegar essa música. Como que é o nome? Então a gente vai deixar aqui o final. Curtam a página Catadores. Passem pra frente não, mano. Pra frente não. Pra frente. Os R's ainda existem. Só o tema que foi embora. O Catadores, fala comigo. Olha só. Eles gostam de K-pop. Olha só. Eles gostam de League of Legends. Tá bom que faz um ano já que eu não jogo. Mas eu gosto. Ninguém pensa. De jogo online, não é que eu não gosto de League of Legends, os personagens são bonitinhos, só que eu não jogo, mas vão jogar, é da hora. Então, vai espalhando, a gente tá falando, a gente sempre fala de muita coisa diferente, cinema, a gente falou de cinema nos podcasts atrás, acho que o podcast passado foi de cinema desse ano ainda, então vai lá, ouve, dá sua opinião, fala, passa pro amiguinho e fala, pô, olha quanta merda eles falaram, ou não, olha quanta coisa boa vai vir, entendeu? Aproveitando, puxando o gancho por coisa, aproveita o feriado de carnaval, vai ver Snoopy, que é muito bom. Que eu acho que é a única. Aqui, tu é a única coisa que tá passando de bom é o Snoopy no momento. Você vai. Não vai assistir o Dailonamento, leia o livro. É, não assista o Dailonamento. Que já tá aí, ó, há décadas. Vou dar um spoiler. É, Moisés, né? Moisés abre o Mar Vermelho. Só posso falar isso pra vocês. Não é bonito? Pô, você quer assistir um filme legal? Não é porque é brasileiro, não. Não tem nada a ver, cara. É que tá muito bizarro como tá sendo feita a distribuição desse filme. Tá muito bizarro. Assistimos a lenda? Sim, essa lenda. Tem o... É da Disney. Acho que é da Disney. Se eu tiver errado, por me corrigir. O Príncipe do Egito. Não é da Disney. É da outra empresa que fez a Anastasia. Não, não é da DreamWorks. É de uma empresa que fez o Caminho para o Dourado, Anastasia, Simba. E ela fez também... Eu não sei se é a DreamWorks. Pra mim não era. Pra mim era uma coisa aleatória. É o Príncipe do Egito. Meu. Tem um desenho da hora. Tem umas músicas da hora. Bonito pra caramba. Tá bom, mas... Quando alguém chegou e falou pra mim, ah, vai ter um final diferente. Sério? Eu tô inventando em cima da... Já? Tipo, já tão fazendo um final alternativo do negócio? Mano, tu... Não, nada contra. Vocês quiserem também ver porque não é uma produção da Globo, pode ver. É porque, assim, nesse lado, eu sou uma produção Record, tem mais as Paris Filmes, que é uma produtora grande, interessante. Você lá conferir, ah, não, é legal. Ah, não, é bem zoado e tal. Porque filmes com essa temática religiosa, digamos assim, praticamente sumiram. Eu tô em Êxodo. Êxodo foi bacana. Então, assim, não é também. Em quantidade, em comparação antigamente, que antigamente já teve filmes dos Dez Mandamentos, de Moisés, A Vida de Jesus, tem uns 500 filmes. Maria Madalena. Maria Madalena. Todas essas facetas dessa... Tem até filme de Paulo, tem um filme de São Paulo com as cartas, escrevendo a carta, é bem legal. Sim, sim. É bem tudo. Tem muito conteúdo que já existe. Marcelino foi vinho, uma senhora de pau. Marcelino foi vinho, é maneiro. Não tem nada a ver com isso, mas é muito maneiro. Parabéns. O filme? É o filme do Marcelino foi vinho. Eu assisti o desenho. Cara, o filme é preto e branco. É lindo. É bonito. Eu assisti o desenho é maneiro. Direto passando ele para o cima. Isso. Isso que é à toa. Imagina se não fosse à toa. Né, então? Mas é isso, então aproveitem o carnaval. Ó, usem! Usem sempre, usem com parcimônia. Depende. Aí você pensa, o que você vai ter que usar? Parcimônia. Só toma cuidado com a leira do banheiro, do espelho. Não puxar você pra dentro. Mas usem aquele negocinho de plástico pra usem bonitinho aí pra depois não sair criança aí no meio do ano, tá bom? Juízo com o carnaval. E não, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama eu e é nóis. Eu não bebo, desculpa, então. Não, bebe suco. Vai beber copo de suco? Fazer. Bora então. Por favor, anuncia a música do final. E com vocês pro final da música, pro final do podcast, a música do copo de suco, que eu não sei o nome, mas eu sei que é, vai lá no Tubu, pô. Vai lá no Tubu, aê, bom carnaval, pô. Oh, uhul. Minha vizinha é linda, acabou de se mudar. Desde que se mudou, não para de me olhar. Te vi me provocando com seu vestidinho. Eu acho que ela quer o meu coraçãozinho. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar o cubuco. Vai rolar o cubuco. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar o cubuco. Vai rolar o cubuco. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar o cubuco. Vai rolar o cubuco. Minha vizinha é chique, se mudou faz pouco tempo. Entendi que se mudou, me olha a todo momento. Vivi me provocando, toda assanhadinha. Eu acho que ela quer a minha barriguinha. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar o cubuco, vai rolar o cubuco. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar o cubuco, vai rolar o cubuco. Minha vizinha é zica, se mudou dias atrás. Quando ela me olha, ela não para mais. Esbozando seu charme, vestidinho e salto alto. Não quer minha barriguinha, quer algo mais embaixo. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar o cubuco, vai rolar o cubuco. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar o cubuco, vai rolar o cubuco. Olha o suco, hein? Aqui de novo, esse meu último bloquinho. Esse foi o nosso último bloco, foi mais curto, só teve duas musiquinhas. Mentira, foi o terceiro. Quê? A última é agora. É verdade, disfarça, começa de novo. Não, continua agora aí, mas eu fiz. Sabe que eu vou dizer? Ô peixe. Caraca, nem força, mano. A pessoa se mata, mano. A pessoa se mata. Deixa para o extra. Isso é sério. Tá bom.